nós é um grande feito, até porque a associação está a expandir as suas portas e designadamente para um país de língua portuguesa, Angola, e que isso pode trazer mais uma porta para a associação e para a vinicultura em Serra da Estrela em geral. Deu muito trabalho o facto de licenciarmos e legalizarmos o transporte, só o transporte para entrar no país Angola foi uma coisa terrível, mas começou aqui agora um intercâmbio entre ANCOS e Angola, porque eles também, segundo a informação que nos chegou, também querem apoio técnico da nossa associação na área da vinicultura naquele país. Portanto, vamos ver o que é que vai dar. O primeiro passo foi dado, foi de facto conseguirmos que os animais chegassem bem à Angola e como se vê nas fotografias e como se vê na reportagem que nos foi enviada, chegaram bem, felizmente chegaram bem e estão já em terra, em solo angolano. Quando é que foi então recepcionada esta carga de animais? Foi recepcionada na terça-feira. Aquilo foi também pela primeira vez na história e na vida da TAP que transportou animais vivos de Portugal para Angola, também no avião de passageiros. Uma coisa que também foi bastante admirável para mim próprio é que o avião era de passageiros, transporte de passageiros, e também levava aquela carga dos animaizinhos para se tornar mais rápido e mais eficiente. Quantos animais é que chegaram então a Angola? Foram 7 machos reprodutores, oriundos dos rebanhos dos associados da ANCOS, que para eles também certamente será um grande orgulho. Como é que se proporcionou esta exportação? Houve procura da parte dos angolanos? Foi a ANCOS que procurou novos mercados? Não, a procura foi através de uma entidade bancária. É uma entidade bancária que nos solicitou, de um amigo meu também, e do engenheiro Diniz, estávamos interessados em exportar esses animais, esses machos reprodutores para Angola. Qual é que é o objetivo de quem recepcionou estas cargas? É para a produção apenas de carne, de ovelha, ou também tem o objetivo da produção do queijo? A informação que eu tenho é que eles querem fazer uma reprodução, uma mistura de raças entre a Serra da Estrela e outra raça que eu não domino, não sei muito bem qual ela é, mas querem fazer, por isso é que levaram os machos reprodutores, porque as fêmeas ela têm de outro tipo de raça, e querem fazer um cruzamento de raça da Serra da Estrela com a raça já existente. E por isso mesmo, foi essa a função que nós mandámos para lá os machos. E por isso mesmo, que estava eu a dizer, é que eles querem que nós demos um pouco de apoio técnico. Pode ser que possa abrirmos ali uma grande porta, e como sabe, Angola é um país muito grande, bem sabemos quantas vezes é maior que Portugal, e pode ser que surja ali um fulcro de desenvolvimento para os meus pastores, para os meus associados, que é essa a minha grande preocupação. Acha que isto pode servir de estímulo para o incremento desta atividade, quer em Oliveira, quer na região? Sim, penso que sim. Penso que poderá vir a suceder isso. Nós temos os nossos associados a fazer a recria de borregas ou de borregos e depois eles serem enviados para Angola. É certo que o transporte é muito caro e a burocracia é terrível. O Estado português tem que ter isso em atenção e podíamos agilizar mais simples a exportação dos animais.